Μωυσές, ο Νόφερς, Άγκια Χουζουλού, Σαρά, Αφίστο, ο Νόφερς. M63, 2000, autorizado pouso, pista 10, 160 graus, 05 nós. Autorizado pouso, 90, Oceané 63, 26. Autorizado, alinhar e manter a pista 10. Alinhar e manter 10. Meu Mike Fuzu, observe o seu transponder, descorrelacionou. Como assim, senhor? Eu coloquei as três mãos para dar uma missa com essa merda. Ah, sim. Que eu uso na base estrada 17 para a direita? Afirma, está autorizado. Papatango Mike é Fuzu. Autorizado pouso 180 graus 059. Fuzu. Xané 6326 no solo aos 38, libera direita, solo 121-209. 209-6322. Marquei com o Zulu de base para o final da chave travada. O pista na 7. Marquei com o Zulu ciente, autorizado o pouso, pista na 7. Zulu. Confirme quantas milhas é radiado Salvador, papá. Então, o Júlio até foco 7. 0 graus, 05 nós. Xanã 6315, depois os 39, Xanã controle 190, destino 8. Estou aproveitando o mirado, um bom final de semana, 6315. Gente. O meu Mike recusou, considero o solo 40 e táxi para o estacionamento. Mantenha a escuta e fora do indicado local de sobrevoo. Qual foi o nível que deseja manter? Está 1-7. Tem 1-5, passando 2.000 km/h. Xané 6-1-5. Entra através da decolagem, sobre a via, se agressão voa na transição ótima, nível Ju 3-6-0. 3-6-0, nação 1 ótima. Quanto autorizado, pode tomar um prontinho de 3-5. Bruno 964, deixa eu ver para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento da recepção e informe sobre o exato. Altimetria 2000, a resposta estabilizada é 3964. Dessa via para 3.10, seu estilo altímetro 9097. Via 3.000 com 9097, no ano 64. Autoração para o final do procedimento, curva direita para 050, limite que é demais 1005. Direita 050, número 64. Número 64, como tráfego 9 horas, 10 milhas, como Nordeste, passando 055 para 105, é um tipo desconhecido. Eu estou na outra vertical de Veracruz, confirma. Felizade. VTI Fox, Líder Xanã, Xantão Futax. Xané 6321, autorizado a linha e decolar de imediato, vento 150 graus, 049, agilizando. Entre a guarda de autorização de pouso. Aguarda. confirme o indicativo da localidade. Zulu, confirma a radial distância de Salvador. Chama 321, contato radar na decolagem, se você ver, você é da Arboruna, você é Celefa, nível de voo 3, né, Zé? Bravo Kilo Índia, decolou os 49, mantenha reta até atingir 1.000 pés, após curva direita para o farol de Itapuã. Mantenha reta até 1.000 pés, depois direita para o farol de Itapuã, Bravo Kilo Índia. Voo 164, informação de tráfego, Kappa Alpha 30, à sua direita, rumo sul, decolou da 17, cruzando, atingindo 1.000 pés, sem interferir com seu pouso. T-164. Autorizado pouso, pista 10, 130 graus, 0-. Autorizado pouso, número 0, voo ao número 64. Pista na 7, X-Ray Charlie Fox. Bravo Kilo Índia está autorizado curvar à direita e ingressar na perna do vento pela direita, pista na 7. Aguarde para girar base. Gente, perna Obrigado, vento pela direita da 97, Bravo Cylinder. Papa Romeu, Sierra Golf, eu acho que ali acionamento e reporte para o sotaque. Papa Tango X-ray Charlie Fox. Ao completar alinhamento, autorizado decolar questão 7, 140 graus, 069. Desconfio no tempo de último homem ao chão. Faz o lançamento mais 5 minutos. 10. Papa Tango Bravo Kilo Índia, livre girar base, pistão 7, reporte final. Voltará na final, Índia. Azul 4462, acionei a notificação. Papa Tango X-ray, Charlie Fox, decolou 53, chama o controle, não 20, decimal 8. 208, X-ray, Charlie Fox, Fox. Boa. Oi, Bomed, e reposto no viagem descida. Azul 4462, isso é o nível de voo 050. Tá, é 3, 2, 1, chama o centro recife, frequência no 26, decimal 0, até no 28, decimal 8. 260, 288, chegando na 321. Que é daquilo, isso é para o 1510. Vamos chamar o verso salvador? Sete, isso é para o 1510 e formalizou com Veracruz. Outro gasito aqui, salvador para o control. Outro gasito aqui, escoca dentro, sempre vai bom para o lado, faz menos um, esse aqui, ó. Papatel X-ray Charlie Fox, decolou na Arboruno. Papatel X-ray Charlie Fox 7. Subavia sai da Arboruno, nível de voo 360, contato radar. Como tráfego, posição 1 hora, 18 milhas, mantendo vertical de Veracruz, descendo do 105 para 1.110. Está ciente, X-ray Charlie Fox. E acho que vai aqui, confirma o nível do cruzo. A passagem de elétrica vai aqui, foi com a solução da coordenação. Controle a cruzo direto, leva para a Search Alphonse. Alfa Juliet Vera Cruz, mantém a saída Alfa Bruno, transmissão elétrica. Mantém a Bruno, Alfa Fechadão. 4462, em Bomédia, intercepta a chegada Bomédia ONU. Cabo Kilo Índia, procura remeter 56, sem condições de já curvar a esquerda e prosseguir para a perna do vento da 197. Negativo, curva esquerda, curto padrão para 197, grava Kilo Índia. Então agilize, encurte a curva e reposte a perna do vento, pista 97. Postar a perna do vento da 97, grava Kilo Índia. Bruno 097, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, informação de tráfego, Papa Alfa 30, perna do vento, pista 17, vai passar à sua frente em mais alguns segundos, mas está distante, está aqui no próximo à torre. Ele vai pousar na reta então? Confirme. Ele vai pousar na reta ou não, né? Não, ele vai... Está fazendo toque remetida na 17. Eu só estou informando que ele está cruzando agora a sua frente aqui na vertical da torre, a 1.000 pés. Tá bom, senhor. Tá bom, agora eu sabia usar a DMS. Valeu. Está passando o Bravo Kilo Índia, aguarde para girar a base, pista 17. Fazendo a perna 90, 17, aguardando base, Bravo Kilo Índia. Bruno 097, o tráfego já cruzou a sua proa. Autorizado o pouso, 150 graus, 05 nós. Bem, 097. Aqui de pouso, muito obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Chané 6142. Mantenha a ponte de espera. Mantenha a minha ponte de espera. Serra Golf Oscar. Papa Romeu, Serra Golf Oscar. Está pronto para o ingresso? Sim, tinha ponte pronta. Azul 442, isso para 4.000 pés, hoje está de 1.0.17. Autorizado de girar a base e se enquadrar como número 2. Então como número 2 está autorizado, chame na final Bravo Kilo Índia. Índia reportará a final da 97 como número 2 para o campo Bravo Kilo Índia. Então, o X-Ray Charlie Foxtrot já faz Elefa, voo e Nítico. Após Elefa, não tem nem autoriza Nítico, será que é Charlie Fox? Negativo, após Elefa, voo e Nítico. Após Elefa, Nítico, acho que é Charlie Fox. Então, o X-Ray Charlie Foxtrot chama em centro Recife, frequência 2.0, terminando 28.8. 2.0, 2.8, X-Ray Charlie Fox, boa. Para ingresso, tem um tráfego na curta final. O Chané 6142 autorizado, alinhar e manter a pista 90. Alinhar e manter a 90, 6142. Bravo, Kilo Índia, final da 97, baixou e travou. Autorizado, toque remetida, pista 17, 150 graus, 05 nós. Toque remetida, autorizado, Bravo Kilo Índia. Voo 097, solo 01, vira direita, solo 121, decimal 9. Tá, sim, pra virar direita, solo 219, voo 97. Para final do procedimento, curva direita para 050, limite que é da micro 00 de cima, informe estabilizado. Eita na 050, limite é 100 de cima, reporte estabilizado, 442. Para 2003, o exército não funciona para essa questão, reforma estabilizada. 2000, autorizado a questão, reforma estabilizada e 442. Azul 2-3, descend via Bon Forever to 3000 feet, 3000 feet, QNH 1017. Está aguardando mais, bravo Coringa. Top 7 possível. Salvador, 1, 2, 0, 8. 2, 0, 8, 9, 6, 1, 4, 2, boa tarde. 2, 0, 0, 9, autorizado a minha irmã, que está no 0. A minha tem no 0, 2, 0, 0, 9. Checote para a descida, Victor, até Foxtrot. Salvador, CNR 6142, na PUCA. 6142, contato radar na decolagem, se valia sair da PUCA, posição forma uniforme, nível 350. 350, PUCA, alfa, Romeu, uniforme, CNR 6142. Aplatando X-Ray, Charlie Foxtrot, na escuta. Autorizado a decolar pista 17, Papa Romeu Serra Golf Oscar. Ventando 60 grau 059. Voo 2009, autorizado a decolar pista 160 grau 059. Autorizado a decolar pista 10, voo 2009. Bravo Kilo Índia, quando pronto está livre de girar a base, pista 7, reporte final. Girando base agora, reportará na final para pouso completo, Bravo Kilo Índia. Romeu Serra Golf Oscar, decolou ao 05, chame o controle Salvador 120 decimal 8. Direita, controle 120 decimal 8, Serra Golf Oscar. Voo 2009, decolou ao 05, também chame o controle 120 decimal 8. controle 1120, Westcom. 1120. Controle Salvador, com 2009, subida Salvo 1. 2009, contato radar, na decolagem, subavia, Salvo 1, transição coral, nível de voo 240. Salvo 1, transição coral para 240, voo 2009, solicita quando possível, dois, nível 200. Voo autorizado na 17, Bravo 3. Controle Salvador, Papa Romeo, Serra do Quiosque, decolou da 17, mantendo no meu pé e direção no corredor Axé. Papa Romeo, Serra do Quiosque, no meu pé, escolha do Axé, fome para levar. Do Axé, no meu pé, reporta no corredor da Barra, o Serra do Quiosque. Reduce your speed to 220 knots. Speed to land in the north. Papel Bravo Kilo India, um solo 07, autorizado o táxi dos andares. Angara Bato. Esporte Liberal. Alvorada, descida para nível de voo 060. Controle, voo 2009, solicitar para o adblocking. 2009, super via. Entendeu que não está autorizado, autorizado B aí? Afirmo. 2009. Portugal 023, continue your approach, way to landing clear. Continue approach, Portugal 023. Azul 413, zona. Mantenha o ponto de espera, está autorizado, se desejar, taxiar um pouco mais à frente, até antes da faixa amarela. Meu nome é 314, da presente em Oibuna, desce para 316, aí chama 017. Voo 2009 está no centro Recife, 128 decimal 35, ao térreo 123 decimal 8. Você confirma a secundária? Secundária 123 decimal 8. 2835, terminando 238, voo 2008. Passando de operação Fox centralizado 25003, o eixo mais 017. Salão 304, visto para 2003, autorizado sinal e alerta 3, reporte estabilizado. Azul 4131, autorizado a linha e manter a pista na zero. Pode ter 3 mais controle. Portugal 023, on the ground at 15, leave the runway next to the right and contact over the ground 121 on the small 90. 219, next right, about 2-3. That's me. I'll have this on the other side. 1392, cancelar dos estruturais de altitude, desce para 4 mil pés, aí chama 017. 4 mil pés, uma tela bastante. Azul 4131, pista livre, autorizado decolar, 160 graus, 069. Brasil 4-3. Pastor 3-9, na escuta do controle. Quatro autorizado a linha e manter pista 1-0. E mantemos o espaço. Pastor 3-9, boa tarde, contato radar, a 4-8 de Salvador, voo do Norte para Salvador, Mediano, reporte para descida. 2 Salvador, 1-2-0, descendo 8. 2-0. Salvador, azul 4-1-3-0, 810, Salvo 1, ótimo. 3 Alfa 3-2-0. Gama 620, redução de velocidade 2,10 mais, segue tráfego de 1 hora, 9 milhas em redução, o Alfa 320. Pastor 3-9, desce para o nível 050. Salvador, azul 4-1-3-1. Azul 4-1, 3-1, contato radar, se botar o nível de voo 3-2-0, após 2-1, saiu o cruzado direto Leda. Após 2-1, direto Leda, para o 3-2-0, azul 4-1, 3-1. Semana 3-4, completo sinal, chino torre, 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8-4-5, chama 3-4. Gol 1-9-2-0, desce para 2-1-6, autorizado sinal ILS-6, reporte estabilizado. Estabilizado, Xanemia 3-1-4, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Pastor 3-9 da presente, voo ITAP. Bom, 884, decolou os 1-9, chama o controle 1-2-0, decimal 8. Controle 208, boa tarde. Controle Salvador, gol 1-2-3-4. Gol 1-2-3-4, boa tarde, contato radar, chega para o nível de voo 2-3-0, saída PUCA. Na saída PUCA, sessão 2-3-0, PS, gol 1-2-3-4. Aí o patrão não fez uma parte da coordenação. Guardando, não fez uma. Então, 3092, redução de velocidade 2109, desce para 2000 pés, autorizado sinal LX, reporte estabilizado. 2109, 210, 2000 pés, já pode estabilizar a DLS X-Ray, tá? 313. Bruno 620, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarda. Parceria 2230, em condição de decolar de imediato, senhor. A torre está ciente, passaredo, porém, mantém a posição. Ah, é matéria, 2230. Centro 367, boa tarde, autorizado chegar da Belf, deixa para 4.000 pés, a gente chama 067. Com S, 2685, alterno 2545. Bom dia, quer dizer, boa tarde, até mais. Boa tarde. Centro 192, chame torre 118, decimal 95. Confirmando a frequência da torre, centro. 118, decimal 95. 395, tá, 392. Não foi possível mais, passou 4 anos, 3 anos, azul? Azul 4 anos, 3 anos, ainda negativo contato com o centro Recife, contando com o mesmo agora na frequência 128, decimal 35, ao término 123, decimal 8. 2835, 36, 10. Ao ser 39, da presente Rosana, lista para 2.000 pés, aí chama 017, autorizado final LS, que seja porto estabilizado. 3192, estabilizado LS, baixar para lá. Autorizado pouso no 70 graus, 059. Autorizado pouso no 0, tá, 313. A intensidade do vento é 05 nós ou 15 nós? 05 nós. Ok, obrigado. Gente, vou tratar o 230, autorizado ali, Lima T, pistão no zero. Tá, Lima T no zero, 230. Passareiro 2230, vento 180 graus, 05 nós. Ao completar alinhamento, autorizado decolar. Ali decola no 0, passareiro 2230. Tá passando o Victor Excel Fox, qual tem sinal de posição, Salvador? Passando Victor Excel Fox, com frequência livre para autocoordenação, com os tráfegos locais e reporte 2016 em Salvador, com a dúvida do Orlando. Parelo 2230, decolou os 29, chama o controle 120, decimal 8. 308, boa. Salvador, boa, parceria do 2230. 2230, boa tarde, contato radar. Sobre essa restrição para o nível de voo 180, após 2 mil pés autorizado direto elefa. Ok, vai cumprir o perfil inferior. Após 2 mil pés direto elefa, 2230. Agora o 2230 está livre da restrição. Livre da restrição, então muito obrigado, 2230. Autorizado decolar, 180 graus, 08 nós. Decolar, dono 0, bono 2, 5, 6. Altitude 39, complexo final Chino Torre, 118 decimal 95. Complexo chama Torre, 118 decimal 95. Foi passaredo 9805, tá? Passaredo 9805, mantém o ponto de espera, pistão no zero. Previsão de decolagem mais 2 minutos e meio. Assim que o Embraer 190 da Força Aérea pousar. Final vai estar travado, pastor. Pastor, 39, autorizado pouso, 170 graus, 10 nós, pistão na zero. Pouso autorizado, pastor, 39, grato. Voo 256, decolou os 32, chame o controle Salvador, 120 decimal 8. 8, voo 956. Passagem ao voo 956. Voo 956, boa tarde, contato radar, chega para o voo 370, sai da PUCA. Minha PUCA, ponto 370, voo 256. Salida 2234, pequeno desvio à direita, aproximadamente 10 milhas após que a torne leve. 7, passarela 2230. Vou passar o Vitor, Índio e Juliette, livre táxi, chame para ingresso, pista no 7. Pastor 39 no solo 35, libere na próxima esquerda até o pátio militar, ao estacionar a frequência livre. Pastor 39, ao liberar, solo 121, décimo 9.